bola, jogando essa raba, nessa rima em brasa louca, nessa vibe. Me perdi na curva dela nessa noite, vi bandida linda que eu já dei o start. Voando alto como nota, ela sentando virou moto. Vivendo a noite sempre como fosse o nosso melhor momento de agora. Vem cá minha gata que o baile vai começar. Esse é o momento que o corre vai decolar. Mandando a rima sincera cantando no ouvido dela. Sintonia raro, entendo só de olhar. Ela é do tipo que não precisa de sorte. Poder exala é a certeza que ela pode. Vi que bandida tão bela, rouba atenção só pra ela. Dona da noite de um pensamento forte. O pai aperta ela a pila, desfila só de calcinha. Na pica ela desliza, tranquila, essa louca é bandida. O pai aperta ela a pila, desfila só de calcinha. Na pica ela desliza, tranquila, essa louca é bandida. Danada, hein, tio? Eu e você nas alturas, eu e você nas alturas. Já que a vida é curta, esquece o tempo e vem pra cá me levar pra loucura. Não tô fazendo loucura. Vem me levar pro teu jogo. Tu gosta de brincar com fogo, tu faz toda vez parecer nossa primeira vez. E de novo, de novo, de novo. Nosso quarto inspiração pra vários hits. Nosso corpo querendo fazer fit. Eu focado em cada curva do teu corpo. Tu rebola raba nesse beat, beat. Nós dois a sós, muita vontade, bem pouca roupa. Apaga as luzes, acende a vela, faz o que quer, te amo sua louca. Você faz como ninguém faz. Sex, sex, sex, sex. Você vem como ninguém vem. Toda chefe, chefe, chefe. Devo admitir que sou seu fã. Joga nível expert. Arruma as malas, vamos viajar. Hoje eu tô chefe, chefe, chefe. Devo admitir que amo cada vez mais suas particularidades. Objeto de suas loucas vontades. Eu sou barco e teu corpo vou velejar. Faz o jeito que tu gosta. Quer me mostrar, então me mostra. De tudo que tu fala e não tem mentido. Que hoje tu me vê bem mais do que amigo. Me pede pra beijar, só paro no umbigo. Fazendo questão de te olhar. Gostosa. A gente deixa o telefone fora do ar. Pra quem quiser falar com nós, não consegui ligar. Mas cedo passei no mercado e comprei bebidas quentes. Umas tec eu não provei só pra gente provar. Mina, olha como eu fico louco. Essas ideias são criativas. Mano, olha como ela se esforça pra não deixar as coisas nada repetidas. Transa, transa, faz minha fantasia. Só comigo, no máximo amigo. Sei que tudo que tu faz é bom. E eu sei que gosta, por isso tu me dá. Você que aperta a menina. É. Trabalho em você com a língua. Deixa. Depois empine o pai pila. Deixa. Depois empine o pai pila. Aperta tua bunda e tu pira. Me instiga aqui. Filha da puta bandida, me arrepia quando quica, me arranha. Te pego na manhã. Teu corpo me ganha, bi. Quando sossega me chama, pra morar na sua cama. Foda-se o jogo e a fama. Porque eu amo tanto, tanto mulher quando você geme. Quanto toma, te pilo. Aperto tua bunda e tu pira. Vira de estigo, sou filha da puta, bandido, sou dos. O pai aperta ela a pila, desfila só de calcinha. Na pica ela desliza, tranquila, essa louca é bandida. O pai aperta ela a pila, desfila só de calcinha. Desliza, tranquila, essa louca é bandida. Essa louca é bandida.